Nosso tema de hoje, anjos e demônios. Parece até título de filme, né? Mas não é. Quando nós olhamos um pouco da história, a gente vê que lá, muito antigamente, existiam, os seres humanos cultuavam deuses. Sempre tivemos essa noção de que há algo superior a nós. Só que esses deuses antigos, eles eram deuses vingativos, eram punitivos, maus na palavra. Porque, inclusive, não que eles pedissem, mas a interpretação humana assim dizia, sacrifícios de nós, seres humanos, ou de animais. E se a gente for olhar, em alguns lugares do nosso planeta ainda acontecem algumas coisas semelhantes a isso. Com o passar do tempo, e foi muito tempo, nós aprendemos a interpretar a divindade de forma diferente. Aprendemos porque fomos ensinados a isso. Então nós concebemos Deus como bom, Pai e justo. Pai, Criador. E quem nos deu essa representação foi Jesus, quando ele veio, que ele configurou um Deus novo para nós. Aquele Deus enérgico e irado, como nos representavam, ele nos mostrou algo totalmente diferente. E a partir disso, ele embasou a doutrina dele. Por que que a gente fala dessa questão de Deus, da mudança que ele teve para nós? Porque desde o início nós interpretamos o bem e o mal de duas formas. O bem representado pelo anjo, a figura angelical, e o mal pelo demônio ou pelo diabo. E até nós chamamos as pessoas, os semelhantes nossos, dessa forma, quando gostamos e quando não gostamos. Mas então, falando especificamente do demônio, teria Deus criado criaturas para serem felizes ou infelizes eternamente, merecerem paraíso ou inferno, ou serem voltadas para o bem e outras para o mal? Teria sido uma criação de Deus isso? Essa figura do diabo, que tanto se ouve desde pequeno, até para às vezes nos impor um pouco de disciplina, nos falavam disso, ela seria uma potência equivalente a Deus, no mesmo poder? Se sim, então Deus não é Deus. Porque uma das atribuições de Deus é ser o Ser Supremo. Então não pode haver algo que se equivale a Ele. E se não, então, eu já disse que não. Quem criou o diabo? Ou o que ele é? Então a gente vai ver que o diabo é uma personificação que nós criamos de forma psíquica para representar o mal. E depois a gente vai ver onde estaria esse mal. Falando do anjo, a figura do anjo angelical, nós temos ele como um sinônimo de perfeição moral. É isso que ele representa, a perfeição moral. Dentro das nossas relações, ele estaria configurado dentro da escala espiritual de espírito puro. São aqueles espíritos que percorreram toda a escala e chegaram no ponto máximo, aprendendo através de toda essa escalada a se despojar de tudo aquilo que não é necessário. Até para a gente saber, a escala espiritual, ela traz os espíritos imperfeitos, que tem como característica a predominância da matéria sobre o espírito. Dentro dessa escala de imperfeitos, ela ainda se subdivide em 5. A segunda seria os espíritos bons, que tem como característica a predominância do espírito sobre a matéria. já são espíritos bons, que também acabam se subdividindo dentro em quatro outros termos. E a terceira são os espíritos puros. Quando a gente fala disso, e eu falei muito brevemente sobre isso, a gente pensa aonde nós estamos encaixados nessas três definições. Os imperfeitos, os bons ou os puros? Dá para até arriscar, né? Mas esses puros, por definição, são aqueles que não sofrem influência da matéria e não necessitam mais reencarnar. A palavra necessita, ela é interessante nessa colocação, porque nós temos sempre o exemplo de Jesus, um espírito do mais alto grau, mas que reencarnou. A questão é, a reencarnação dele foi por missão dele mesmo, para vir até nós e nos mostrar um caminho e nos passar informações e orientações necessárias no momento em que nós estávamos aptos para receber isso. E ainda estamos até hoje tentando entender essa mensagem dele. Mas, só para esclarecer. Falei dos anjos, falando então dos demônios. E eu disse que a figura do diabo é uma forma de personificar o mal. O mal, ele está situado nos espíritos imperfeitos, que ainda tem essa predominância da matéria sobre o espírito. Nós, relacionando com a nossa vida atual, quantas vezes nós, reagindo a alguma coisa, exteriorizamos raiva, violência, ódio, inveja, outras, tem uma série de atributos negativos que a gente poderia citar. Nós, às vezes, vemos um semelhante nosso praticando um ato que a gente classifica como bárbaro e nós relacionamos ele com uma figura diabólica. Então, a questão do mal, ela está diretamente ligada à nossa imperfeição, mas darmos valor àquilo que é transitório na nossa vida. Todos nós sabemos que nós chegamos sem nada e partiremos sem nada. E durante esse tempo, que nós não sabemos de quanto tempo é, nós brigamos por essas coisas que não é nossa e que não, nós não vamos levar. Inclusive, por esse corpo que nos está emprestado para a manifestação espiritual nossa. Então, quando se fala de criaturas demoníacas, até a questão do inferno mesmo, que nós ouvimos tanto e às vezes imaginamos, nada mais é do que um estado de consciência, não é um lugar específico, o inferno. É um estado de consciência em que, pela culpa que se abate, pelo remorso ou pelo ódio que nós ainda carregamos, pelo apego, é uma série de outras coisas, nós acabamos nos situando em lugares onde tem semelhantes a nós. Espíritos que estão na mesma vibração desse negativismo que nós estamos exercendo. E aí, óbvio, quando a gente olha para o lado e vê seres em sofrimento igual, a gente diz o quê? Isso aqui é um inferno. Às vezes a gente até fala da nossa vida aqui, né? Que estamos vivendo um inferno. Mas está na nossa mão transformar esses infernos em lugares melhores. Em vivermos de uma forma em que seja permitido e possível uma redefinição da nossa vida. Não tem essa de dizer, não tem jeito, é assim e eu nasci para isso. E somos nós que damos essa direção da nossa vida. Somos nós que tornamos a nossa vida boa ou má. Parece um pouco ilusório até falar disso, porque existem situações que são bem difíceis. São bem difíceis. Mas volta para o conceito de Deus, que permite que tudo aconteça para uma finalidade de aprendizado. Se essa passagem ela é breve, por que se focar tanto nesse sofrimento material e não, de repente, olhar para uma coisa mais ao longe, mais no horizonte? É bem o exemplo de tirar a cabeça do chão e olhar para frente e ver o quanto é vasto o horizonte e as possibilidades que a vida nos oferece. Então, por mais difícil que esteja sendo nesse momento, nós temos a possibilidade de modificar. Porque muitas vezes esse momento ruim foi também provocado por alguns atos nossos. Normalmente, mesmo que não seja nesta, foi em outra. Então, a palavra esperança, né, ela surge como um sol, nos dizendo que amanhã é um novo dia e que essas definições, que muitas vezes estão impregnadas nos nossos conceitos mentais, são maneiras de muitas vezes tirar a responsabilidade do que nós podemos fazer, colocando em efeitos fora de mim mesmo. Existe muita coisa ao redor, mas as ligações, quem determina é cada um de nós. Quem tiver interesse em aprofundar isso, que a gente acaba falando muito rápido, tem um capítulo no Livro dos Espíritos que ele fala sobre tudo isso de uma forma bem mais explicativa. Então, fica essa sugestão para quem quiser. É o capítulo 1º do livro 2º, que fala sobre a questão dos Espíritos. O título é Dos Espíritos. E aí, narra sobre todas essas questões.